ZYT 774, canal 198, rádio Umaria FM 87,5 MHz, o canal da comunidade. Marituba, Pará, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Umaria FM 87,5. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Umaria FM e o Bloco de Apoio Cultural. A Funerária Marituba tem um plano que cabe no seu bolso e ainda te oferece inúmeras vantagens. Temos parceria com RD Gás, Farmácia Econômica, Óticas Coelho, Clínica Médica Saúde Popular, Multilab, Clínica Odontológica Sorrisos, Laboratório Guadalupe em Marituba, Climed, Castila Idiomas, Odonto Company, Barba Motos, Hospital Divina Providência, Foco Diagnóstico, Ponto do Sorriso e Consultório Doutora Márcia Maciel, Ginecologia e Obstetrícia. A Funerária Marituba é a única com sala de velório em Marituba. Ligue agora e contrate o seu plano. 981-11-0325 ou 991-54-1053. Já estamos funcionando em nosso prédio próprio. Rua Benevides, a 200 metros da BR, no centro de Marituba. Quer garantir o seu futuro antes de escolher sua profissão? Escolha a Uniplan Marituba. Aqui você pode. Estude com o melhor custo-benefício, uma infraestrutura completa, professores qualificados, mensalidades acessíveis e o melhor, as inscrições são gratuitas. Ligue agora mesmo para 91 98106 3771 ou acesse aquivocepode.com.br. Rua Fernando Guilhom, número 5338, Centro. Invista no seu futuro. Uniplan Marituba. Aqui você pode. Umaria FM 87,5. Mensageiro do Apocalipse. Meio-dia e 3. Música e mais música. Umaria FM. E agora, com vocês. Ele. O louco para confundir os sábios. Um escolhido por Deus para levar a palavra. A mensagem. O id para todas as nações. Através do louvor, senhoras e senhores de Marituba. Do Pará para o Brasil e o mundo. Com vocês. Mensageiro do Apocalipse. Meio-dia e 3. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome de Deus Todo-Poderoso, porque toda honra, toda glória é para Jesus Cristo Todo-Poderoso, amém? Já estamos aqui com certeza dando início a mais um programaço, programa Caravana de Deus, a oração no meio-dia no seu rádio. Mas antes de a gente começar a nossa programação, vamos estar orando, né? Vamos orar, convidando o Pai, o Filho e o Espírito Santo a interagir conosco, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesse momento, Deus, eu oro, convidando o Pai, o Filho e o Espírito Santo a interagir conosco nessa porta qual o Senhor abriu. Deus amado, de glória e de poder, entra com a cura, com a providência e com a libertação que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém? É verdade, então está aí com certeza, mensageiro do Apocalipse agora com você. Juntamente com a missionária Alessandra, é verdade. Desejando uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma boa tarde aos feirantes. Boa tarde aos mototaxistas, aos vigilantes, aos guerreiros da saúde. Boa tarde a todos os nossos colaboradores que nos ajudam a evangelizar a cidade através desse veículo de comunicação. Boa tarde aos pequeninos que gostam do voo pela fé. Boa tarde a todos os nossos irmãos pastores. Boa tarde a todos os bairros e comunidades de Marituba. E missionária Alessandra também dando seu boa tarde. Boa tarde a todos, um bom almoço a todos e uma tarde abençoada a todos, em nome de Jesus Cristo. É verdade, com certeza. E agora, para fortalecer a minha e a sua fé, pela fé do mensageiro do Apocalipse, daqui a pouco vai estar aqui nosso amigo Brito trazendo a palavra, ele que representa o Ministério Renove da Assembleia de Deus do Novo Horizonte, junto com o nosso amigo Nelci. Alô, Nelci, um abraço para você, um abraço também para sua esposa. Pela fé, para fortalecer a minha e a sua fé. Valendo! Você está ligado na melhor sintonia. 87.5, o Maria FM, o canal da comunidade. Pela fé, não me posso que você vai ver. Pela fé, Ele é Deus do impossível. Pela fé, o milagre faz acontecer. Pela fé, Jesus Cristo tá do teu lado. Pela